Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Homens e mulheres sempre deram assunto para discussão, não é mesmo, hein? Um não vive sem o outro, mas ô bicho pra brigaço. E é sobre isso, sobre a relação entre homens e mulheres, que o Café Brasil de hoje vai reinar. Para começar, uma frase do comediante estadunidense Rodney Dangerfield. Minha mulher e eu fomos felizes por 20 anos. Então, nos encontramos. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Não quero ser um cocotó. Olha só, começamos com o Choro na Feira, tocando um chorinho pra ela, de Bilinho Teixeira. O podcast de hoje foi montado só com coisas que circulam pela internet, como aquela história de três amigas, uma noiva, uma casada e uma amante, que decidiram fazer uma brincadeira. Seduzir seus homens usando uma capa, corpete de couro, máscara nos olhos e botas de cano alto. A ideia era depois dividir a experiência entre elas. No dia seguinte, a noiva iniciou a conversa. Ah, quando meu noivo me viu usando o corpete de couro, botas com 12 centímetros de salto e máscara sobre os olhos, me olhou intensamente e disse: você é a mulher da minha vida, eu te amo. Fizemos amor apaixonadamente. A amante contou a sua versão. Encontrei meu amante no escritório com o equipamento completo. Quando abri a capa, ele não disse nada, me agarrou e fizemos amor a noite toda, na mesa, no chão, de pé, na janela, até no hall do elevador. E aí, a casada contou a sua história. Mandei as crianças para a casa da minha mãe, dei folga para a empregada, fiz depilação completa, as unhas, escova, passei creme no corpo inteiro, perfume em lugares estratégicos e caprichei. Capa preta, corpete de couro, botas com salto de 15 centímetros, máscara sobre os olhos e um batom vermelho que eu nunca tinha usado. Para incrementar, comprei uma calcinha de lycra preta com um lacinho de cetim no ponto G. Apaguei todas as luzes da casa e deixei só velas iluminando o ambiente. Meu marido chegou, me olhou de cima a baixo e disse: fala aí, Batman, cadê a janta, hein? Batman, composto por Neil Heft, para o famoso seriado de TV de 1966, com arranjo de Nelson Riddle, tornou-se um hit que deixava a molecada doida. Batman no Café Brasil. Café Brasil. Ivan Martins, editor executivo da revista Época, escreveu um delicioso texto chamado Solidão Contente, o que as mulheres fazem quando estão com elas mesmas. Ao fundo você ouvirá Benzinho, de Jacó do Bandolim, com o grupo Vou Vivendo. Ontem eu levei uma bronca da minha prima. Como leitora regular desta coluna, ela se queixou docemente de que eu às vezes escrevo sobre solidão feminina com alguma incompreensão. Ao ler o que eu escrevo, ela disse: as pessoas podem ter a impressão de que as mulheres sozinhas estão todas desesperadas, e não é assim. Muitas mulheres estão sozinhas e estão bem. Escolhem ficar assim, mesmo tendo alternativas. Saem com um sujeito lá e outro aqui, mas acham que nenhum deles cabe na vida delas. Nessa circunstância, decidem continuar sozinhas. Minha prima sabe do que está falando. Ela foi casada há muito tempo, tem duas filhas adoráveis. Ela mesma é uma mulher muito bonita, batalhadora, independente e mora sozinha. Ontem, enquanto a gente tomava uma taça de vinho e comia uma tortilha ruim no centro de São Paulo, ela me lembrou de uma coisa importante sobre as mulheres: o prazer que elas têm de estar com elas mesmas. Eu gosto de cuidar do cabelo, passar meus cremes e sentar no sofá com a cachorra nos pés e curtir a minha casa, disse a prima. Não preciso de mais ninguém para me sentir feliz nessas horas. Faz alguns anos, eu estava perdidamente apaixonado por uma moça e, para meu desespero, ela dizia e fazia coisas semelhantes ao que conta a minha prima. Gostava de deitar na banheira, de acender velas, de ficar ouvindo música ou ler, sozinho. E eu sentia ciúme daquela felicidade sem mim, achava que era um sintoma de falta de amor. Hoje, olhando para trás, eu acho que não tinha falta de amor ali, não. Eu, que era desesperado, inseguro, carente. Tivesse deixado a mulher em paz, com os silêncios e os sais de banho dela, e talvez tudo tivesse andado melhor do que andou. Ontem, ao conversar com a minha prima, me voltou muito claro uma percepção que sempre me pareceu assombrosamente evidente: a riqueza da vida interior das mulheres, comparada à vida interior dos homens, que é muito mais pobre. Homem com homem, não vira lobisomem, mulher com mulher, não vira jacaré, seja Maria, seja José, cada um ama como quer. Homem com homem, não vira lobisomem, mulher com mulher, não vira jacaré, seja Maria, seja José, cada um ama como quer. Jacaré é bicho d'água, lobisomem é assombração. Quando o bicho homem ama, não é nada disso não. Homem com homem, não vira lobisomem, mulher com mulher, não vira jacaré, seja Maria, seja José, cada um ama como quer. Para que reprimir, para que discriminar? Se eu amo, se tu ama, deixa em paz quem quer amar. Homem com homem, não vira lobisomem, mulher com mulher, não vira jacaré, seja Maria, seja José, cada um ama como quer. O amor é coisa séria, amor vem do coração, não importa qual o sexo, amor faz a união. Homem com homem, não vira lobisomem, mulher com mulher, não vira jacaré, olha, seja Maria, seja José, cada um ama como quer. Já disseram outrora que Jesus abençoou todo amor, merece respeito, eu respeito todo amor. Se o senhor ama a senhora, se a senhora ama o senhor, mas se ele quer amar ele, deixa ele com o seu amor. Homem com homem, não vira lobisomem. Olha só, que tal o Mestre Galo Preto e o Tronco da Jurema com Homem com Homem e Mulher com Mulher, hein? Mestre Galo Preto é cantador, coquista, repentista e embolador, músico e compositor, percussionista, um jazzman. Nascido em 1935 no Agreste de Pernambuco, é o último remanescente do coco daquela região, que você ouve aqui no Café Brasil. Cada um ama como quer. Não, não, não, não vira lobisomem. Não, não, não, não vira jacaré. Não, não, não, não vira lobisomem. Não, não, não, não vira jacaré. Não, não, não, não vira lobisomem. Não, não, não, não vira jacaré. Retomando o texto de Ivan Martins, A capacidade de estar só e de se distrair consigo mesma revela alguma densidade interior. Mostra que as mulheres, mais que os homens, cultivam uma reserva de calma e uma capacidade de diálogo interno que muitos homens simplesmente desconhecem. A maior parte dos homens parece permanentemente voltada para fora. Despeja seus conflitos interiores no mundo, alterando o que está em volta. Transforma o mundo para se distrair, para não ter de olhar para dentro, onde dói. Talvez por essa razão a cultura masculina seja gregária, mundana, ruidosa. Realizadora também, claro. Quantas vuvuzelas é preciso soprar para abafar o silêncio interior, hein? Quantas catedrais para preencher o meu vazio? Quantas guerras e quantas mortes para saciar o ódio incompreensível que me consome? A cultura feminina não é assim. Ou não era, porque o mundo, desse ponto de vista, está se tornando masculinizado. Todo mundo está fazendo barulho. Todo mundo está sublimando as dores íntimas em fanfarra externa. Homens e mulheres estão voltados para fora, tentando fervorosamente praticar a negligência pela vida interior, com apoio da publicidade. Se todo mundo ficar em casa com seus sentimentos, quem vai comprar todas as bugigangas, as beberagens e os serviços que o pessoal está vendendo por aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, hein? Tem de ser superficial e feliz, gastando, senão a economia não anda. Para encerrar, eu não acho que as diferenças entre homens e mulheres sejam inatas. Nós não nascemos assim e não acredito que esteja em nossos genes. Somos ensinados a ser o que somos. Homens saem para o mundo e o transformam, enquanto as mulheres mastigam seus sentimentos, bons e maus, e os passam adiante na rotina da casa. Tem sido assim por gerações e só agora começa a mudar. O que virá da transformação é difícil dizer. Mas, enquanto isso não muda, talvez seja importante não subestimar a cultura feminina. Não imaginar, por exemplo, que atrás de toda solidão há desespero, ou que atrás de todo silêncio há tristeza ou melancolia. Pode haver escolha. Como diz a minha prima, ficar em casa sem companhia pode ser um bom programa, desde que as pessoas gostem de si mesmas e sejam capazes de suportar os seus próprios pensamentos. Nem sempre é fácil. Eu. Há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim feito louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo que eu podia querer, era tão simples, eu custei pra aprender. Daqui pra frente nova vida eu terei, sempre ao meu lado bem feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais. Claro, eu tinha que largar aí um Eu Me Amo do Ultraje a Rigor, não é mesmo, hein? E como daqui a pouco eu vou falar de gordinhos, olha o que o Ari Toledo tem a dizer a respeito. Pois é, gente gorda é fogo, né? Sobe uma escada, fica cansado, todo mundo tira sarro com o gordo, por que será, né? Tava aí na frente do teatro, o cara falou assim: ô Ari, tá gordo, hein? Que barriga, hein? Que barriga, hein? Quanto tempo faz que você não vê seu pinto? Ó. Eu falei, faz tempo que eu não vejo, agora sua mãe vê toda noite. Falei. Também engrossei também. Pois é, eu falei do gordo porque eu encontrei um conselho interessante. Namorem um barrigudinho, de Carla Moura, psicóloga e especialista em sexologia. Olha, eu tenho medo de mulheres especialistas em sexologia, viu? Mas isso é tema para outro programa. Vamos adiante. Tem um conselho valioso para dar aqui. Se você acabou de conhecer um rapaz, ficou com ele algumas vezes e já está começando a imaginar o dia do seu casamento e o nome dos seus filhos, pare agora e me escute. Na próxima vez que encontrá-lo, tente disfarçadamente descobrir como é a sua barriga. Se for musculosa, torneada, estilo tanquinho, fuja! Comece a correr agora e só pare quando estiver a uma distância segura. É fria, vai por mim! Homem bom de verdade precisa obrigatoriamente ostentar uma barriguinha de chope, senão não presta. Estou me referindo àqueles que, por não colocarem a beleza física acima de tudo, como fazem os malditos metrossexuais, acabaram cultivando uma pancinha adorável. Esses, sim, são para manter por perto. E eu digo por quê. Você nunca verá um homem barrigudinho tirando a camisa dentro de uma boate e dançando como um idiota em cima do balcão. Se fizer isso, é para fazer graça para a turma e provavelmente será engraçado mesmo. Já os tanquinhos farão isso esperando que todas as mulheres do recinto caiam de amores, e eu tenho dó das que caem. Quando sentam em um boteco, numa tarde de calor, adivinha o que os pançudos pedem para beber, hein? Cerveja ou Coca-Cola, tudo bem também. Mas você nunca os verá pedindo suco. Ou, pior ainda, um copo com gelo para beber a mistura patética de vodka com Coca-Cola Light, que lhe trouxe de casa. E você não será informada sobre quantas calorias tem no seu copo de cerveja, porque eles não sabem e nem se importam com essa informação. E no quesito comida, os homens com barriguinha também não deixam a desejar. Você nunca irá ouvir um: "Ah, amor, quarteirão é gostoso, mas você podia provar uma Mac Salad com água de coco." Nunca! Esses homens entendem que, se eles não estão em forma perfeita o tempo todo, você também não precisa estar. Mais uma vez, repito, não é para chegar ao exagero total e mamar leite condensado na lata todo dia, mas uma gordurinha aqui e ali não matará um relacionamento. Se ele souber cozinhar, então, bingo! Encontrou a sorte grande, amiga! Ele vai fazer para você todas as delícias que sabe e nunca torcerá o nariz quando você repetir o prato. Pelo contrário, ficará feliz. Outra coisa fundamental: homens barrigudinhos são confortáveis. Experimente pegar a tábua de passar roupas e deitar em cima dela, pois essa é a sensação de se deitar no peito de um musculoso besta. É terrível! Gostoso mesmo é se encaixar no ombro de um fofinho, isso é que é conforto. E na hora de dormir de conchinha, então, hein? Parece que a barriga se encaixa perfeitamente na nossa lombar e fica sensacional. Homens com barriga não são metidos, nem prepotentes, nem donos do mundo. Eles sabem conquistar as mulheres por maneiras que excedem a barreira do físico. E eles aprenderam a conversar, a ser bem-humorados, a usar o olhar e o sorriso para conquistar. É por isso que eu digo que homens com barriguinha sabem fazer uma mulher feliz. Ao som do sabadabada, sabadabada, vamos cantar, sabadabada, e ao dançar, badabada, sabadabada, nosso romance vai começar. A bossa é sabadabada, sabadabada, e sem parar, badabada, sabadabada, sempre a cantar, badabada, sabadabada, chegou a chance para te amar. Quero ouvir o que disser sobre o nosso amor. Um homem, uma mulher, dizendo que se querem confiar. Você está ouvindo Um Homem, Uma Mulher, a versão em português da música que foi um sucesso como trilha sonora do filme homônimo de Claude Lelouch, de 1966. Sabe quem está cantando aqui, hein? Você não vai acreditar. Ao som do sarararada, sarararada, vamos cantar, badarada, sarararada, e ao dançar, badarada, sarararada, nosso romance continuar pra terminar, badabada, sabarabada, vamos dançar, badabada, sabarabada, que vai ficar, badabada, sabarabada, ao nosso alcance amor pra dar. Romance que não tem par, chance pra te amar, badabada, sabadabada, para amar, badabada, sabadabada, para amar, badabada, sabadabada. Você ouviu, sabe quem, hein? Ronald Golias, que como cantor de música romântica é um excelente humorista. Onde é que você podia ouvir Ronald Golias cantando música romântica? É aqui, né? No Café Brasil. Ué, tá achando pouco, é? Então toma esta. Hey, gordão, tome cuidado. Hey, gordão, você pode sentir que eu não digo mal nenhum. Ai, que achado! E é assim, ao som de Rei Gordão, com o joelho de porco, de Próspero e Renato Albanese. Uma daquelas loucuras que se fazia em São Paulo em 1976, que o Café Brasil, que tratou outra vez de homens e mulheres, vai embora. Rei Gordão, não sabes que mais você. Estiveram conosco Choro na Feira, Grupo Vou Vivendo, Mestre Galo Preto e Tronco da Jurema, Ultraje a Rigor, Joelho de Porco, Ari Toledo e Ronald Golias. Com o barrigudão Lala Moreira na técnica, a senhorita Cissa Camargo na produção e eu, o barrigudinho Luciano Pires na direção e apresentação. Quer mais, hein? Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Lá tem senhores, senhoras, casados, solteiros, magrinhos e barrigudinhos. Mas tudo com a cabeça boa. Para terminar, uma frase do escritor alemão Moritz Gottlieb Safir. O primeiro sono tranquilo de Adão também foi o último. Ao despertar, ele estava casado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.